noite eu aqui pensando em ninguém. Como pensar em outros se ninguém pensa em você também? Eu estou triste, mas tudo bem, já é parte do meu hábito. Como ser feliz assim quando a tristeza pra mim é ácido? Repetido pela minha estupidez de sempre ser igual. Como se o mundo quisesse saber se eu não quero dizer que tudo me fez mal. E sempre ela volta sorrateira como tua espreita, mas não há porquê, não há nada a perder. Minhas mãos estão fechadas como estavam até bem antes, quando eu era bem feliz e a tristeza era algo distante.